Muitos moradores de Foz do Iguaçu têm utilizado as redes sociais para reclamar da falta de energia em bairros da cidade. Os relatos dos usuários falam do problema em diferentes horas do dia. O cabeleireiro Alan Goulart conta que no bairro onde mora, o Campos do Iguaçu, só nesta semana foram duas falhas no abastecimento. A última teria sido nesta quarta-feira, quando o bairro inteiro ficou quase duas horas sem eletricidade. Eu moro entre a República Argentina e a Costa Silva. Da República Argentina, apenas na avenida tinha luz e depois na Costa Silva, apenas na Costa Silva tinha luz. Eu andei pelo bairro todo, inclusive, esperando o tempo de voltar para casa, na verdade, e era o bairro inteiro que estava sem luz total. Já a Angélica Procópio, moradora do Jardim São Luís, conta que no bairro os apagões são mais frequentes. Semana passada aconteceu duas, três vezes por semana. Eu fico lá fora, não tem o que fazer. Às vezes a gente fica lá fora tentando esperar para voltar, às vezes 6 horas da manhã, volta só, não tem o que fazer para voltar. É terrível o calor que faz, vem na volta, a gente fica lá fora. Ela diz ainda que os moradores sempre entram em contato com a Copel, mas que nunca tiveram uma explicação sobre os motivos dos problemas. A gente sempre entra em contato, eles falam assim, para verificar o problema e vão ver. Mas aí, tipo, eles nunca falam o que acontece, eles falam que vão verificar o problema. Sempre a mesma coisa. Usuários também reclamaram de apagões na madrugada desta sexta-feira, com demora no atendimento da Copel para o restabelecimento da energia. De acordo com o gerente da companhia em Foz do Iguaçu, Júlio César Ramírez, o dia foi atípico, com diversos problemas que levaram ao desabastecimento de regiões diferentes. Tivemos aí um caso de queima de transformador, né, por raio, tivemos um caso de abertura de chave por árvore na rede, tivemos um caso de abertura de chave por vândalos, né, que jogam objeto estranho na rede. Nós temos equipe suficiente para atender, só que não dentro, eventualmente, a gente não consegue atender dentro de um tempo estimado, né. E aí pode ocorrer um pouco a demora no atendimento na madrugada. O gerente explica que são diversos os motivos que podem levar a problemas com energia. É comum em função de vários problemas que podem ocorrer em toda a cidade, como árvore na rede, objetos estranhos na rede, disjuntor que desarma por carga, raio. Então existem N motivos para que ocorra falta de energias pontuais na cidade, né? Isso acaba se tornando rotina no dia a dia, mas são poucas unidades consumidoras. Desligamentos mesmo de grandes proporções, assim que atinjam 3, 4 mil consumidores, aí nós, acontecem também eventualmente, e temos tido alguns desligamentos mais frequentes em função das obras, né, para a Copa do Mundo e de melhorias na rede que tem acontecido aí durante o mês de janeiro, deve prosseguir pelo mês de fevereiro até o mês de março. Ele diz ainda que Foz do Iguaçu é a cidade que tem o maior consumo de energia elétrica nesta época do ano no Paraná, mas que mesmo com alto consumo, os apagões não têm relação com uma possível sobrecarga, e diz que a estrutura da companhia comporta a demanda iguaçuense por energia elétrica. Hoje, o consumo médio de Foz do Iguaçu é em torno de 230 kWh mês, né? enquanto que todo o estado do Paraná gasta em torno de 180 kWh mês. Isso dá aí corresponde aí uns 30% a mais de consumo na cidade de Foz do Iguaçu em relação às demais cidades, né? Nós temos energia suficiente para atender a nossa demanda, como eu disse anteriormente, não temos nenhuma orientação no sentido de que os nossos clientes reduzam o seu consumo. O gerente ainda lembra que as quedas de energia muitas vezes acontecem porque os usuários consomem mais energia do que a capacidade instalada em suas propriedades. O problema de sobrecarga acontece e tem acontecido, tem sido rotina também, mas nas unidades consumidoras. Né? As unidades consumidoras, elas projetam a sua medição, a sua entrada de serviço, ou mais, melhor dizendo, o seu padrão de luz, para atender uma determinada carga. Aí, em função do calor, em função do verão, ele vai adquirindo mais um equipamento e vai ligando no mesmo disjuntor, na mesma chave. E isso pode acabar acarretando um aquecimento do equipamento, ou queima do equipamento. E aí é preciso ou trocar esse disjuntor ou pedir um aumento de carga. Maurício Freire, para a CBN Foz.